Baixa.

teu rosto é feitiçado, tanto é veludado o ninho. Sorriso alequim com dentes de marfim, Deus, fez-te-o assim como ao milho. O teu sobremelo cheio nessa pele causa inevitável serilho. Viver sem tirar stress, toda a gente se esquece, fazia-te se pudesse um filho. És tão boa, és tão boa, és tão boa, és tão boa. Faz crescer a tentação.

fugimos, trazemos logo a rede. deixar.